Son dos verbos, mas depois são dois lê. Oscar para Cirino. Oscar para Cirino, verde voo 045, após decolar de curva direita, corredor axé. O código transponder será o 0153 e o controle em 1935, corrigindo 198. Nosso cotejamento correto, me confirme o PLB, por favor. 02 a bordo, estacionamento táxi decolagem, agora com a torre 18, meia dúzia. O 754, livrou. Prossiga via Alfa, repassa a sua Juliette. Alfa, está Juliette, 754. Para o táxi, 55490, a bordo, alto 94, fixa alterna da casa. Autorizada até a próxima Juliette, chame lá para prosseguir. Chama a próxima Juliette. 5-4-9-9. Salvador, Edson, 7-4-9. Autorizado, chame para a gente, 6-7-4-1. Cuidado do plano visual, gira a base, só guardando a pista livre para cima, a linha de decolagem. Juliette, decolagem autorizada na 7, dentro no 40 grau, 099. Afirmativo, aguardando o trip. Mais agudão, tem fogo autorizado, parado, é capixeiro no 7, vento no 40 graus, 109. Firme Juliette, decolado 3-1, no controle 1-9, decimal 8. 198, Vitor de Júlia. Hora de 40, 1-0-7 a bordo. Taxi em de Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. De Alfa, ponto de espera, 18-6, boa tarde. Pastor 2-0 vai prosseguir após o azul via Juliette, parte de Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. O TRIP 5490 prossegue como número 3 após a aeronave da Força Aérea, via Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Onda 251, Onda 3325, Azul 4423, obrigado, bom dia. Bom dia. O Webjet 6740 vai aguardar mais alguns instantes agora para o pushback, tá ok? Voo 754, mantendo posição. Afirmativo, após o trip, ingresso Juliette, portão 08. Posição 8 após o trip, 754. 6741 no da Webjet, vai aguardar a passagem da tráfego da companhia, a retaguarda da Gol, após, puxa no 8. Hoje, no 7. Alfa Golfa 72, 4 1 da UEL. Pode acionar na porta de posição e na porta do Golfa 72. Afirmativo, sem problema. Bom, tá, vou acionar a posição após o Golfa 72. Papai Mike Juliette no meu, controle. Informa a posição. Tem. Alinhe e mantém, passou 2-0, retoma 0. Os 2-3-0, ciência, aguarde. Papá Romeu, Tango Juliette Sierra, Brasil. Trip 5490 após a rolagem do Brasil, aliás, na cabeceira, nem mantém uma dessa. Azul 4207, decolado 35, controle 1 no 9, decimal 8. 98-4207, boa. Juliette, Quebec, Vila, prossiga. Gente, Juliette, Quebec, Vila, 1.500 pés, ajuste no 0.5, via corredores. Reporte na rotatória. Controle Salvador, Azul 4207, passando 1.500 pés. Azul 4207, contato radar na decolagem, rotor nível de voo 360, voo em Leda. Leda 4207. O meu Oscar tá autorizado, reporta no ponto zero da Vapá. Com 941, aciona a identificação, desce para 2.000 pés, via chegada mar e ajuste no 015. 2.000 via mar, no 015, 941. Por 2.0, decolando 3.000, controle 119, decimal 8. 198, por 2.0. Ponto de espera, chame torre 18-6. Vai seguir o Webjet à frente, via pátio de alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Tan 3216, aciona a identificação, desce para 3.000 pés via chegada mar e ajuste no 015. Juliette Sierra, desça para nível de voo 070. Frequência livre, Victor em Juliette. Fly America 97 twice key, clear to push back and start up, ready, report ready for taxi. Três controle 119.8. 198, obrigado. Nada, Espanha. Tony Salvador, 6741 ali, mantém 1-0. Controle o trip 5490. Decolado na bomba, não se escuta. Radar na decolagem, pelo para nível de voo 200, sai da bomba. Na bomba 2230 após a rolagem do web ali, mantém 1-0. Silvio Romeu Oscar decolou 4-0, controle 1-9, continuar 8. 19-8, Romeu Oscar. O quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar. Suba para 1.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Corredor até, reporta no farol da barra. Até, reporta na farol da barra, mas eu não pés, quilo Romeu Oscar. Juliette Quebec, quilo chama a torre 1186. Juliette Quebec, seu sinal no site autorizada. Afirmativo, então o senhor tem condições de ingressar na final da 17 e gerar uma base para 1-0? Entendi, obrigado. Gol no 600, acena identificação, desce para o nível de voo 050, chegada mais. Mais 050, pessoal, controle, boa tarde, objeto 6741, decolando, você escuta. Objeto 6741, contato radar na decolagem, se for para o nível de voo 340, saída arco. 340, boa 6740, pode mandar. Na proja boa da presente? Mantenha o perfil da saída do objeto 6741. Vai manter. Controle o trip 5490. É possível liberar a gente da restrição de 11 milhas? Está liberado a restrição, trip 5490. Liberado do 110, 5490. Romeu Tango, Juliette Sierra, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando a nível de voo 100 para 3.000 pés. É um Airbus 320. Latam 3206, sua próxima nossa posição de 3 horas, meia dúzia de milhas, passando nível de voo 080 para 070. É uma aeronave de pequeno porte. Salvador, boa tarde, passeio 2230. Passeio do 2230, contato radar na decolagem, para o nível de voo 200, saída da 200, Arbok, 2230. Azul 4207, chama o centro Recife, ano 251, na perna 1-3325. A posição do aeronave à frente do TAM 32 também? Sim. É um Cirrus 22. Tá passando o nível de voo 8200 para 070. Ok, 32 no meio. O 32 no meio só não copiou a posição que ele está agora na descida aí, o 32 no meio. Tô no visual, tem pouso autorizado na 0, vento 130 graus, 109. Thank you. Então, 3216, tráfego ultrapassado, preparação para despenhamento, curva direita para o A0, curva esquerda para o A035, limite ao fluxo localizador. 035, limite ao LOC, 3216. Gol 1600, desça restrito a nível de voo 080. 180 agora, 600. Terra, mantenha o nível 070 e aguarde. Salvador é o Objeto mais 721? Confirmo, beleza. O objeto mais 721 confirma o horário do plano? É os 18. Trouxe 7 na cabeça. 7, quando eu chegar aqui eu já colhendo aí com o senhor da autorização, ok? Aqui o Salas 46, Livral, no 219. Fly American 9753, clear to line up and wait, runway 10. Para o nível de voo 080. Tango Juliette Serra já iniciou a descida. Táxi via Delta, Kilo, parte 3, atento atualizador. E atender para o nível de voo 045. Gente, Kilo, volume da lógica, mantenha 1 nos pés, condições visuais, ajuste no 0 no 5, frequência livre. Bom, no 600, desça para o nível de voo 070. 070, 600. Tan 3216, curva direita para o 070. 070, 3216. 3216 nessa proxinha. Livre de acertar nessa proa, Tan 3216. Gol no 941, está autorizado ILS. Posso estabilizar? Portal 941. 6600 após o TAP, pode pôr o Sierra Vitor 369 para iniciar o IC. Gol no 600, afirmativo. Esse 600. Passa 80 para 70. Nosso padrão estabilizou, tem o campo a ver. Nono 941, complete aproximação, chama a torre 1186. 86, 941. 3216, desça para 210, ajuste 10, 1015. North Line America 9753. Fly America 9753, radar contact something off, climb flight level 320, arbor departure. Arbor departure, climbing 320, Fly America 9753. Batareiro 2230, chama Centro Recife 1260, alterna 1288. E o 70, gol 600. Gol 600, teste para o nível de voo 050. 050, 600. Papa Romeu Tango Juliette Sierra. Tem intenção de pousar na 17, confirme. Tango Juliette Sierra, informe para o cancelamento. Tango, Juliette Sierra, cancelamento agora para ingressar nos corredores. Gente, então vou vetorar o senhor para o final da 17. Papa Romeu Tango Juliette Sierra, curva à esquerda, proa 030, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 5. Para 3000, 0 no 5, curva 650, 600, pode setar o whisky? Afirmo, gol no 600, desce para 2500, ajuste no 0, 1 no 5. Gente, 2500 com 1500. Gol no 600, vou encerrar a vista 366. Agora, negativo 366, pá. Mais uma milha, vai voar 366, 600. Informa o tráfego 12 horas, 1 nos 2 milhas, rumo oposto, passando o nível de voo 050 para 320. 5600. Chama o centro Recife no 2545, alterno 1 nos 2085. Chamo Centro Recife, ano 2545, alterno 1 2005. 600, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 600. Oi, Alex, 3216. Centro 3216, chama a torre 1186. 86. 1941, solo 52, libera direito, 1219. Primeira direita, 1219, 941. Ilhas, rumo nordeste, passando 3500 pés para 2000 pés. É uma aeronave de pequeno porte. Confirmando, tráfego à esquerda, nivelado aqui a 3 e altã. Negativo. Ok. Está liberado até 2000 pés, portanto, de terra, confirma? Boa tarde, gol 1941, livrou. Boa tarde, 1941, Texas autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, gol 1941, obrigado. vocês autorizar uma base pela direita para a pista 17, já presente, portanto, já está? Confirme. Sequência de autorizar uma base agora pela direita para a 17, portanto, já está? Então, Juliette Serra, modificada presente. Confirmo. Regra de voo modificada 5-4. Prossiga em condições visuais, final da 17, Tango, Juliette. Juliette vai curvando à direita, vai descer para 1000 pés da GL, vai ingresso na base pela direita, 17, Tango, Juliette. Gol no 600, completa aproximação, chama a torre 1186. 186, 600. Salvador, boa tarde, 600 da volta, uma mini meia para o Sierra Vida 372. No 600, ciente, número 2 na aproximação, informarei que está livre. Aguardando, 600. Gol 1924, acionando a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a mais. Tem que voo 050 na mais, voo 1924. No 600, pouso autorizado no 0, pento 130 graus, 089, baixei travou? Baixei travou, ele me pouso, vou 600. Desavou a cabeceira, se ele tiver terra. Santo Filé de Serra, chama a torre 1186. 1186, muito obrigado, bom serviço. Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Santo Filé de Serra. Estamos em Net Serra, final 17, autorizado. Sete, sempre final para 17, Sangue de Net Serra. Aircon 9753, contact Recife Centro Frequency 126 Decimal 0, alternativa 128 Decimal 8. 126 Decimal 0, 128 Decimal 8, goodbye. Controle com 1322. Gol no 328, aciona a identificação, desce nível de voo 060, chegada a margem. Descendo para o 060 na margem, 754, pronto para cópia, voo no 754. Campina Grande aprovado, nível de voo 390, via pêndulo 10. Subida Puca, transição de par, curva esquerda após a decolagem. 5550 é o código, 5550 e o controle em 198. Autorizado 390 para Campina Grande, pêndulo 10, decola pista 10, curva esquerda. Saída Puca, transição de par. 550 transponder, 398, controle de saída, o voo no 754. No 754, planejamento correto, chama para pushback e estacionamento. Amarelo. Libera direito, 219. Direita, 219, 609.